minhas vizinhas, vizinhos desse bairro tão maravilhoso que é a Vila Anglo-Brasileira. Eu sou a Juliana Notari, eu sou moradora da Rua Bica de Pedra, eu sou artista das marionetes e muitas outras coisas. Como é que vocês estão? Eu queria mandar um salve muito especial e um grande parabéns a todas as companheiras e companheiras da Rádio TV Mundo Novo, que lança hoje uma programação incrível, incrível, e vai rolar todos os sábados, e vai ter TV, vai ter programas, vai ter comida com a Tabata, vai ter jardim com a Jéssica, vai ter um monte de coisa aí, fiquem atentas e atentos. Bom, esse é o Sonho da Serpente. É uma grande viagem de 16 programas e essa é a primeira edição. Você tem sonhado ultimamente? Você gosta de contar e compartilhar teus sonhos? Eu gosto e eu tô aqui para isso. E eu gostaria de dedicar esse programa poético, onírico, a todas as artistas e artistas, especialmente aos marionetistas, meus companheiros de classe. A gente vai passar por essa e a gente vai passar por essa mais fortalecidas. E uma dedicação especial às minhas companheiras e companheiros de Estrasburgo por passar por uma situação bem difícil que a gente passou por essa semana. Mas é isso, gente. Hoje é a primeira edição desse programa, O Sonho da Serpente. Será uma série de 16 programas de escuta sensível de universos íntimos, oníricos, criativos e exagerados. Um exercício de escuta coletiva, é possível? De conexão por meio dos sonhos, é possível? Será? Será que podemos sonhar o coletivo? Ou simplesmente sonhar além de nós mesmos? Será? Eu, Juliana Notari, apresentarei os programas e provocarei esse ornitonírico que habita todas nós. E Felipe Mancini, um grande companheiro musical, irá compor uma música para cada sonho contado. Vamos escutar com os ouvidos esse programa, mas também com os poros e todas as brechas que temos nesses corpos poéticos. É um grande convite, gente. Nessa primeira edição, eu vou contar para vocês um sonho meu. O sonho da serpente, o sonho original, o sonho de que nasceu esse programa. Eu queria dizer e compartilhar que eu tô bem nervosa. Faz 20 anos que eu atuo em muitos palcos, praças, becos, vielas. Só que eu tô mais nervosa fazendo um programa de rádio. É bem importante que vocês saibam. E também é importante que vocês saibam que a Rádio TV Mundo Novo é um grande experimento coletivo. Então pode ser que caia a conexão. Se cair, é só clicar de novo e acompanhar a gente. Então, vamos lá para esse grande experimento. Então, como eu dizia para vocês, eu vou dividir com vocês o meu sonho, o sonho da serpente. É um sonho que já aconteceu várias vezes e dele surgiu esse programa. De novo, você gostaria de compartilhar comigo um sonho? Entre em contato com a gente. Eu vou passar o telefone da rádio, peraí, que eu não sei de cor. O telefone da rádio é 9982-47909. Você pode mandar uma mensagem para esse telefone dizendo que tem um sonho para dividir comigo, tá bom? O sonho da serpente. O sonho da serpente. O sonho original. Sonhar é abrir os olhos para dentro. Quando eu abri os olhos, estava caminhando numa floresta com árvores gigantescas e verdíssimas. Não sei bem se o que escuto é o mar ou o vento. mas noto a presença da água e a saliva, que é a água salgada e viscosa que habita a boca, tenta correr na garganta sem aviso. Engasgo. Ao mesmo tempo, sinto uma dor forte na minha perna do lado oposto do coração. Dor latente e quente. Toda a minha atenção é focada a essa perna que se transforma na cabeça desse corpo. Corpo, perna, que dói, e dói, e dói, e impossibilita o trajeto. Paro. Observo, com os olhos abertos e brilhantes, que algo se move de dentro da perna. Escorrega num sobe e desce da virilha ao tornozelo. Seria uma dança de alguém que me habita? Ou eu sou esse hóspede de alguém? Ainda, eu sou o corpo-perna. E de tanto que meus olhos miraram a dor em movimento, eles atravessaram a carne e puderam ver o ser. Uma serpente. Uma serpente cheia de cores, intensas cores em movimento nesse corpo-perna. Ela sorria e não tentava comer o próprio rabo. Ufa, fico feliz que essa serpente rompeu esse círculo do vício de si mesma. Ela dança entre os meus músculos e os meus nervos da minha perna, que agora mesmo é meu corpo. A serpente. Contente. Mas ao mesmo tempo sinto e percebo certa agonia com desejo de saída, com necessidade de terra para se arrastar e seguir caminho. Meu coração seguia tranquilo, calmaria. Que bom para o corpo perna. A serpente colorida pode sair desta perna, que agora é o corpo ou a cabeça. Agora eu penso com a perna. É um pensamento manco, pois a outra perna tem sede de andar, mas necessita o pêndulo. Só me resta dançar. E o corpo-perna começa a bater no chão da terra molhada, úmida. E o corpo-perna começa a bater no chão da terra molhada, úmida, úmida a terra, úmida a terra. E o quadril imita as plantas que nascem aspiraladas apontando para o céu. E no meio desta alegria dançador, a serpente acha uma brecha nas minhas ancas e sai. E logo se dispersa entre as gigantes árvores. Ela tinha sede de terra. Ouço o marulho da serpente até desaparecer da vista e dos ouvidos. Sobra o som da água, o mar, o coração. Agora palpita. O sal da saliva seca a boca que pede água que alivia. Já tenho a cabeça perto do pescoço novamente. Suspiro a ausência da presença dela. Saudades é isso. Um passo, depois outro. Sigo leve, olhando para as cabeças das árvores. Abro os olhos d'água. Aqui de volta, essa foi a composição para o Sonho da Serpente, o primeiro sonho dessa série de 16 programas, composta por Felipe Mancini. Serão as minhas palavras musicadas? Será o meu sonho musicado? Ou será a música do meu sonho? Obrigada, Fê, vamos nessa empreitada aí, juntos. Agora eu vou conversar, porque cada programa eu vou ter uma convidada ou um convidado que parte do meu afeto. E hoje é um convidado muito especial. O nome dele é Jairo Pereira. Jairo é ator, poeta, cantor, videoartista, compositor e, além de muitas outras coisas, que não existem palavras escritas nos dicionários. Numa mesma obra, ele pode falar de opressão, liberdade e amor. Com uma carreira permeada de muita escuta, luta, sorrisos e cafunés, esse ser abrirá os caminhos ao meu lado para esta série radiofônica onírica e sensível. Jairo, você está aqui?

Ei, um, dois. Há quem possa ouvir me, preste muita atenção. Ei, você tá me ouvindo? No tempo, sem sair de onde estão. Ju, você... ouçam todas as notas, o compasso é um só. Jairo? É, a batida é pesada, mas o passo é um só. Ei, em atitude minha gangue, os meus traços, meu cabelo, minha pele, meu sangue, te causam neurose e medo. Funk drama é seu drama. Jairo. Pois o Tim sempre foi Maia. Eu preciso saber. Meu conceito é de rua. Minha alma está na área. Ei, hey. Baby, baby, baby. Jairo. O quê? Toque. Você tá me escutando? Escuta! Jairo. Alô, alô? Alô, Jairo? Alô? Eba! Eu tô aqui. Ei. Eu tô aqui. É sempre um momento, né? A gente se falar, né? É incrível, é muita energia, né? É muita energia. O universo ainda não tá acostumado. Não tá. Dimensões aí que jogam energia de paz. Pois é. Então eu queria retomar aqui a apresentação dessa figura, que é o Jairo Pereira. É uma figura muito importante na minha vida, gente. O Jairo é ator, poeta, cantor, videoartista, compositor e além de muitas outras coisas que ele não fala que ele é, mas ele é. É. Eu evito, né? Pois é, eu queria saber de você, Jairo. Quem é você? Quem sou eu? É. Ai, gente, ó, primeiramente, eu só queria dizer, agradecer o fato de eu estar aqui na rádio hoje. A todos os ouvintes, as ouvintes aí, um grande beijo no coração, gente. Sábado maravilhoso pra todos nós. Quem eu sou? É. Cara, eu sou um garoto negro da cidade de Suzano que a arte raptou pra si quando eu menos esperava. E hoje eu fico aí jogando minhas utopias para todos os lados e absorvendo outras. Eu sou essa pessoa, meio maluca por alguns, meio normal para outros, mas o normal para outros, no caso, são marcianos, são pessoas de outros lugares, assim, que acham bem normalzinho. Aqui eu fico fazendo essas coisas todas. Olha, Jairo, eu queria dizer que eu tô muito feliz de abrir essa série aí, O Sonho da Serpente, com você, que é uma pessoa que me conhece muito, né? E acompanha um pouco esse universo onírico meu compartilhado, né? Uhum. E eu queria perguntar outra coisa pra você. Você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Meu, comigo é um negócio muito louco, assim, porque eu geralmente não lembro. Assim, o padrão de normalidade do Jairo é não lembrar tanto. É, eu tenho uma irmã, a Débora, ela lembra de todos e geralmente são filmes extensos, assim. Então eu invejo isso. Agora, quando acontece pra mim sonho, geralmente eles são muito intensos. E eles ficam gravados, assim, tipo, são acontecimentos, assim. Que massa. E eu quero que você conte daqui a pouco pra mim e pra todas as pessoas que estão ouvindo esse acontecimento. Mas, esses Sim. sonhos já, eles influenciam o teu cotidiano? Muito. Bastante. Como? Ah, geralmente eles, assim, alguns sonhos que são muito intensos, eles geralmente me trazem, ou se não são reflexões, ou alertas, assim, sabe? de tão significativo que eles são, assim. Mexem comigo, assim, alguns me movem fisicamente até, sabe? De acordar com o coração acelerado, ou sentindo uma presença que estava no sonho, e eu fico ali durante algumas horas ainda com esse estado, né? Mas geralmente as reflexões, os pensamentos sobre por que que aconteceu esse sonho, por que que ele veio agora, sabe? Fica reverberando em mim. Então, e você costuma sonhar além de você mesmo? Se eu costumo sonhar além de mim mesmo? É. No caso, você está dizendo, tipo, se eu sonho para outros sonhos, para além de eu me ver o sonho, é isso? Isso. Sim, sim. Às vezes eu vejo situações específicas ou relacionadas a outras pessoas, ou às vezes com pessoas totalmente desconhecidas, assim. Como se fosse um filme, né? Por que que eu tô te perguntando tudo isso, né? Eu queria que você visse o meu sorrisinho. Você tava com uma pergunta danada. Eu vi o seu sonho, eu ouvi o seu sonho, um sonho maravilhoso, bem Juliana. Sim. Né? É um sonho que tem acontecido bastante. Essa noite mesmo eu sonhei com essa serpente, mas ela não mora mais na minha perna. Ela já mora fora da minha perna. Ela passeia por aí, mas ela continua me visitando. E a ideia desse programa já é que a gente possa se conectar pelos sonhos. Então, a cada programa, uma pessoa vai contar o sonho para mim e no outro programa eu vou contar o sonho de quem contou. E o Fê vai fazer uma música. Então, a ideia é fazer com que essa serpente sonhe tudo isso coletivamente. Nós todas juntas, né? É uma brincadeira, né, Jairo? É uma brincadeira com muita coisa séria envolvida, né? Pois é. Nunca é um ponto sem nó, hein? Essa serpente aí, ó, vai cozendo, vai cozendo, vai cozendo. É, e cores? E as cores do seu sonho? Tem cores? Tem cores. Meus sonhos, eles geralmente têm cores, assim. Os últimos que eu me lembro, assim, bom, enfim, todos coloridos, mas com pouca luminosidade, às vezes, até. Eu sonho muitas coisas à noite, sabe? Durante a noite. E nas tuas composições, você costuma se inspirar nesse universo onírico? Cara, eu costumo, como eu disse, eu não sou uma pessoa que recorda tantos sonhos, mas às vezes quando eles vêm de uma forma tão forte que eles acabam, né, transitando aí, inclusive, pela minha arte. É, ultimamente eu venho pintando, eu venho desenhando muito, né? Então, às vezes, quando eu vou ver, eu tô tentando desenhar uma presença que eu tive no sonho. Numa música, por exemplo, no meu último disco, tem uma que se chama Bebê, que ali eu sonhei, né? Eu sonhei com uma casa amarela e essa parada toda, e esse fato, ele entra no sonho também. Na música, no caso. Entrou na música e depois tudo fez sentido, né? Da minha vida, na verdade, até surgir essa casa amarela que não existia e hoje é a minha. Então, quer dizer, um negócio meio doido. É, numa época, né, Jairo, cheia de atravessamentos, violências, controles, né? O sonho é aquele lugar íntimo, intocável, é como o desejo, né? Ninguém toca, sim, ninguém rela. É nosso, sim, né? Exatamente, é um lugar de... Inclusive, eu acho muito, muito doido isso, porque dentro do sonho é um lugar intocável, né? Então, quando as coisas começam a atravessar muito no sonho, no final das contas, é a nossa permissão de que essas coisas nos toquem, né? Então, você tem o poder. O sonho é um lugar muito louco desse inconsciente, que você é um lugar que você tem o poder. Você pode voar, você pode mergulhar por profundidades, né? E você pode dominar esse lugar também, né? É muito louco isso, né? A mente, o espírito e por aí vai, né? E tudo que a gente não pode ver, né? Mas que tá aí. Tudo que a gente... Exatamente. Já, eu queria pedir para você compartilhar com a gente um sonho teu, um sonho... Antes disso, você sonha acordado? Essa era uma pergunta que eu pulei aqui, mas eu queria que você falasse para mim. Você sonha acordado? Se eu tenho acordado? Não, se você sonha acordado. Se eu sonho... Nossa, eu sou um profissional. Na verdade, você tá me perguntando de sonho dormindo, daí eu demoro para lembrar. Agora, acordado, gente, eu sou aquela pessoa... Juliana sabe. E de repente ela tá aqui assim, Jairo, Jairo, volta. Eu tô ali com olho parado, viajando em alguma coisa. E geralmente são acontecimentos que estão rolando e pode-se dizer que são sonhos. Sim, é, a gente esquece, né, dessa nossa capacidade sinestésica, né, de... Sim. Dessas viagens, né? Já, conta pra gente, conta pra gente um sonho. Esse sonho aí que você quer compartilhar. É com você. Então, gente, vamos lá ao sonho, né? Eu tenho um segmento de sonho que é esse da tentativa de voo. Então, eu geralmente me vejo impulsionando meu corpo no ar para que eu suba. E nisso eu consigo subir, nisso eu consigo voar, nisso eu consigo olhar as coisas... dessa visão lá de cima, eu começo a voar mesmo. Num desses dias de voo que eu estava, de repente era à noite. E aí, de repente, eu tive a necessidade de descer. E eu desci num lugar a ermo, era um lugar com muita terra vermelha, um cheiro de mato, de água. Então eu desci naquele lugar. Eu desci naquele lugar, comecei a sentir o meu pé na terra. Comecei a sentir a umidade daquele lugar, é como se eu atravessasse para uma outra dimensão, mesmo estando dentro do sonho. E, de repente, eu me visse num lugar com muitas pessoas, as quais eu não conseguia ver os rostos. E era um lugar meio que escuro. E eram muitas pessoas. E essas pessoas começaram a me puxar. E elas me puxavam, e aquilo me incomodava no sonho. Sabe aquela a sensação de você estar num sonho querendo sair e você ficar entre o acordado e o dormindo e você tentando gritar, mas você não consegue? E ali eu estava sentindo isso, estava meio que sentindo um desespero, aquelas mãos me puxando, aquela sensação. Quando eu comecei a entender que aquilo estava mexendo em mim, mas não era uma coisa ruim, que estavam puxando coisas de mim, né? E eu não conseguia olhar para essas pessoas. E aquilo doía e ao mesmo tempo era bom. Doía, ao mesmo tempo era bom. Até que tudo parou e eu olho para frente. É um sonho meio doido. Aí eu olho, eu nesse lugar que eu estava, onde essas pessoas se afastaram, surge uma pessoa toda de branco. Essa pessoa toda de branco aparece, ela fala algumas coisas pra mim que eu não lembro, isso me dói no coração, mas acho que tá no inconsciente. Fala algumas coisas pra mim que eu não lembro, e aí de repente meio que abre um lugar debaixo da terra mesmo, sabe? Mas com rio, com um rio grande e com várias outras personalidades ali no lugar, olhando pra mim. Como se fosse uma festividade ancestral. E aí, de repente, eu estava no meio daquele lugar, aquele lugar com muita água, um lugar até que iluminado, assim, só que eu sabia que eu estava no interior, tipo, debaixo da terra. E essas pessoas, elas estavam me olhando ali com olhares mágicos, sabe? E eu ali, vendo as coisas acontecendo, sentindo as coisas acontecendo, mas não sabia exatamente o que aquilo significava, né? Eu olhava para as roupas, eu olhava para as pessoas. A última vez que eu assisti o filme Pantera Negra, por um acaso, tem um momento desse filme que aparecem todos ali quando o rei vai tomar a coroa para si, o Pantera Negra, então tem muitos africanos de várias etnias ali parados. E aquilo me lembrou muito, me remeteu muito a esse sonho. Eram humanos? Hã? Eram humanos? Eu não consigo lembrar disso. Eu não consigo lembrar dos rostos, sabe? Mas eu lembro, tipo, por exemplo, de vestes, eu lembro de... Mas é como se esses rostos foram meio que, tipo, apagados. E tinha alguém especial que ficava de frente pra mim, e atrás dessa pessoa tinha uma... Não era uma cachoeira, mas sabe uma parede que escorre água? É tipo uma cachoeira, mas é uma parede que escorre água. Sabe? um negócio assim. Sim. E aí... Aquela parede escorrendo água, refletindo sobre mim, aquele negócio todo. E aí, de repente, foi muito louco. Foi como se eu voltasse para um outro lugar, essa pessoa que estava de frente para mim colocasse a mão na minha testa e falou, agora você pode acordar. Nossa. Eu acordei, eram 8h20. 8h20 da manhã. A Juliana sabe que pra mim é acordar às 8h20 da manhã. Eu não acordo às 8h20 da manhã, só quando eu preciso. Eu não acordo às 8h20 da manhã. Só complementando o sonho e essa situação, quando ele me acorda às 8h20 da manhã, eu acordo num pique. Isso, gente, eu tinha ido dormir, era 6 horas da manhã. Só pra explicar por que eu não acordo às 8 horas da manhã. Eu sou uma pessoa insônia. Eu tinha ido dormir às 6 horas da manhã, o sonho me acordou, então quer dizer, eu tive o quê? 2 horas e 20 de sono. Eu tive esse sonho que pra mim foi uma eternidade, e quando eu acordei com uma disposição tão absurda, e eu fui dormir no dia seguinte, tipo, 10 horas da noite. E a partir desse dia, durante 2 semanas... Eu acordava sem que ninguém me acordasse, sem nenhum 20. Então, quer dizer, foi um sonho meio doido, né? Surreal, porque me mexeu. É aquilo que eu tava dizendo antes. Sonhos que movem a gente. Tipo, esse me moveu a ponto de eu, por 2 semanas, acordar. É como se o sonho não tivesse acabado. Por 2 semanas. E você acha que esse sonho foi um portal? Eu acho que esse sonho foi um portal. Eu acho muito que esse sonho foi um portal. Ele foi um portal. foi durante essa pandemia. Foi no início da pandemia. Então, muitas coisas aconteceram. E desse sonho em diante, eu entrei num fluxo muito grande, principalmente de desenho, de pintura. Sabe? Esse sonho aconteceu logo depois que eu pintei uma imagem. Gente, eu não pintava. Eu só vou dizer pra vocês, eu entrei nessa... Eu não pintava, né, Ju? Não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Às vezes, você dava uma rabiscada por aí, né? Rabiscada, mas esse negócio de pintar... Pegar uma tinta e pintar, gente, nem na escola. Sabe? Não queria saber. Eu gostava de rabiscar, pegar uma caneta e sair rabiscando e tal. E aí, de repente, né, no isolamento, teve uma primeira imagem que eu fiz, que também foi muito intuitiva. E logo depois dessa primeira imagem, eu tive esse sonho. E depois desse sonho, eu entrei num fluxo muito grande de pintura, de desenhar. Né? Eu tinha um fluxo muito grande de escrita, e essa escrita foi meio que, tipo, deu um break, assim, né? Minha inspiração para escrever. E hoje eu desenho e pinto todos os dias. Nossa, Jairo, que maravilha esse sonho. Semana que vem, ao meio-dia, no sábado, eu vou abrir o programa contando esse sonho com as minhas palavras. E Felipe Mancini vai musicar as tuas palavras, tá? Gente, que chique! É uma fita, véi. Gente, essa rádio não tá pra brincadeira, não, hein? Essa é a ideia. Meu povo. Aí no parque tem Novo Mundo. Tem Novo Mundo. Tem que ter Novo Mundo dentro do nosso coração também, né? Senão... Exatamente. Ô, Já, só pra... Oi. Antes de eu colocar a música que eu escolhi em tua homenagem, Eu queria perguntar para você. Você acha que o ser humano tem a capacidade de sonhar coletivamente? Ai, gente, ó, eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso porque, que geralmente a gente compartilha os nossos sonhos para pessoas muito próximas, né? Você sai falando aí para uma pessoa desconhecida no trem, no ônibus, na venda, na fila do açougue, o seu sonho. Mas, quando a gente escuta sonhos de pessoas aleatórias, a gente às vezes fala assim, caraca, já sonhei com algo parecido com isso. Então, eu acho que existe muito forte isso, porque eu acredito também que existem outras camadas da nossa existência que a gente, infelizmente, por uma quantidade de crenças, a gente acabou se distanciando desses conhecimentos, desses lugares. Então, acho que o sonho, eu acredito que o sonho é um lugar onde a gente se encontra em muito mais harmonia. Existe a possibilidade da gente coletivamente criar essa teia e sonhar juntos, sabe? E talvez mudar todo esse cenário e toda essa violência que a gente vive, né? Que não é de hoje, mas que agora tá doida a coisa, né? Não, tá desenfreada. E sim, eu acredito que, sabe, eu acho que se a gente começasse a prestar mais atenção nos nossos sonhos, na nossa intuição, na possibilidade e crer na nossa possibilidade para além do ser humano físico, do corpo, sim, a gente conseguiria acessar lugares que coletivamente a gente se integrasse a mudar a realidade que a gente vive, porque a realidade que a gente vive, no final das contas, ela é uma ilusão. Então, através do sonho, a gente pode mexer na ilusão. Sabe? Então, eu acho que é esse o caminho da possibilidade da gente tocar nessa realidade. Isso que eu tô falando, gente, não é nenhuma novidade, viu? Você assiste Matrix lá, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu acho que é isso. É um punhado de algoritmos e que a gente está tentando mudar da forma que a gente pode, mas sem acessar aquilo que de fato é necessário. Sim. Que é mental. Sim. E que é para além do mental. Bom, gente, esse foi o sonho do Jairo Pereira. Eu acredito que é muito importante quem está escutando esse momento, esse programa, entrar nas páginas do Jairo Pereira e conhecer o trabalho dele, que é maravilhoso e sensível e um trabalho transgressor, um artista aí que eu admiro, um dos artistas que eu mais admiro nessa existência. Obrigada, meu querido, meu parceiro. E olha só, fica aqui que eu vou te contar o que eu escolhi para você, porque cada episódio, cada programa Sonho da Serpente, eu vou, ou a pessoa vai escolher uma música, né, para fechar o programa. E como é o primeiro programa, e como foi esse convidado tão especial aí, essa pessoa tão importante na existência de muita gente, mas eu posso falar da minha, eu escolhi uma música do mítico e antológico álbum Clube da Esquina, composta pelo Milton Nascimento e Fernando Brandt. A música chama San Vicente, foi composta no ano de 1972, em plena ditadura. A letra confirma de saída a proposta onírica da música. Coração americano, acordei de um sonho estranho. É uma música delicada, ela traz à tona impressões traumáticas, onde o vidro e o corte, a vida e a morte, se estabelecem no corpo e na cidade. Seria um sonho coletivo de Milton Nascimento e Fernando Brandt? A cidade de São Vicente, que dá nome a essa música composta por eles dois, não existe em nenhum lugar do mapa. Mesmo que alguém proteste dizendo que essa geografia existe, pode ser identificada em algum mapa, ainda assim não creíamos na música por esse fato. Existe no sonho, nesse sonho de afeto, no meio de uma ditadura, onde os artistas e os ativistas eram violentados em muitos aspectos. Será que essa música poderia ser composta nesse agora? Então, o meu professor de literatura, quando eu era adolescente, ele já faleceu, Fernando Teixeira de Andrade, ele me falava: eu não acredito em Deus, mas se Deus existe, ele tem a voz do Milton. Então eu fecho com São Vicente para o meu querido amigo Jairo Pereira. Obrigada, Jairo. Te amo. Muito obrigado, Juliana. Te amo. Que delícia participar disso. E vida longa esse programa. Muitos sonhos compartilhados para que a gente possa compreender o quão coletivo somos e o quão necessário precisamos ser, né? E quem você convidaria? Quem você convidaria para contar um sonho aqui nesse programa? Quem eu convidaria para contar um sonho nesse programa? Nossa, que pergunta, né? Eu convidaria o, sei lá, Alcione, sabe? Alcione? Tá bom, anotado. Anota aí, Alcione. Vou falar com ela. Alcione, que estão contando um sonho pra gente. Adoro esse sonho, bandido. Um beijo, querido. Fica aí na escuta. Um beijo, te amo, Ju. Também te amo muito. Vamos passar por isso. Um beijo. Vamos, beijo. Max, solta aí pra gente. Coração americano, acordei de um sonho estranho. Thank you. Obrigada, Milton Nascimento e Brant, por essa linda canção, que tem geografia, não está no mapa São Vicente, mas tem geografia pela sonoridade latino-americana. Em 72, Argentina e Chile também passavam por uma ditadura. Então, gente, é isso. Essa foi a seleção musical em homenagem a Jairo Pereira e a todas as pessoas que estão escutando. O programa Sonho da Serpente chega ao fim. Eu gostaria de convidar todas moradoras e moradores desse bairro, Vila Anglo-Brasileira, para mandar os sonhos. Quem quiser compartilhar o sonho, entre em contato no nosso telefone 99824-7909. E lembrando que tem uma programação maravilhosa pela frente, até às 9 da noite. Às 19 horas, temos Aos Vivos, que também tem uma sessão feita por mim, que eu leio e comento as mensagens das moradoras e moradores do bairro. Mandem seus áudios, escute essa rádio experimental e cheia de amor, Rádio TV Mundo Novo. Obrigada, gente. Semana que vem, mais Sonho da Serpente. Deixa essa serpente entrar nesse universo e lembra que existe um ser chamado ornitorrinco. Tonírico. Um beijo e até a semana que vem. O sonho da serpente. Rádio TV Mundo Novo.